sangue é necessário pela extinção da dor. Qual o número da inumação de corte pra se encontrar o amor? Resumando o descanso diário da lágrima da mãe. Relatou na realidade embaixo da tempestade de sangue. Inquilino do inferno, proprietário da revolta. Onde a saída, a solução, black bolt, vítima morta. Tristeza, sofrimento, aí estão as sequelas. Visita no necrotério, é o que tá com a cabeça aberta. Freak, clap, bow, bow, vai pro inferno, alegria, salve a paz, sentimento supérfluo. Freak, clap, bow, cometido outro homicídio. É agora que um homem chora, entra dor e suicídio. Diz comigo, não chora, tá bom, falou. No descaso emocional, não se mexe. São sequelas e o presente que no passado não foi promissor. Não aguentou, se jogou, foi que foi, sente a dor, mas a saída trai. O Brasil nos oferece crime, tráfico, carteirinha no IML, entrada VIP pro inferno. Bebida à vontade, mas não pensou que também é lágrima na lápide. 2007, novo milênio, acúmulo de tristeza. No rosto de Jesus as lágrimas são vermelhas. Na febre da justiça, clique clack, que Deus acompanhe. Sequelas das lágrimas de sangue. Jesus chora sangue, mas não vai adiantar. Ódio, raiva, excessiva, mágoa, rancor. A paz foi assassinada, sofrimento constante. Sequelas das lágrimas de sangue. Jesus chora sangue, mas não vai adiantar. Ódio, raiva, excessiva, mágoa, rancor. A paz foi assassinada, sofrimento constante. Sequelas das lágrimas de sangue. O país me oferece estrutura e estímulo. Barrado no meio do mar, precariedade de ensino. Incentivo pro do PIB, país exibido na TV. Vem da rainha do rebolado mexer. Aí Dona Maria, quem tá cuidando das criancinhas? O palhaço engraçado, bem louco de farinha. Pornografia com menor e louca pra ter filhos. Que futuro terá princesa da rainha dos baixinhos? Sequelas da ilusão do dinheiro sujo. Sequestro relâmpago, sofrimento mútuo. Não é só no Morumbi que ocorre tal notícia. Sequestrado, aposentado, 2000 por sua vida. Dispenso o palco do domingo legal. Ou o banco na pracinha do tiozinho no jornal. Não pago de comédia com falsidade abrindo os dentes. Pra ser piada do cacete pra neto, gente. Meu sorriso tá no mano, capitana. Minha mensagem lagando o cano, dispensando a hipótese do resgate. Dando black na farinha, dispensando a faca. Evitando necrotério e não sangrando na maca. Revolução através de sangue, destino descartável. Carlão manda que horas, objetivo lapidado. Corpo carbonizado, interceptado nesse instante. Sequelas das lágrimas de sangue. Jesus chora sangue, mas não vai adiantar. Ódio, raiva, excessiva, mágoa, rancor. A paz foi assassinada, sofrimento constante. Sequelas das lágrimas de sangue. Jesus chora sangue, mas não vai adiantar. Ódio, raiva, excessiva, mágoa, rancor. A paz foi assassinada, sofrimento constante. Sequelas das lágrimas de sangue. Feito aberto com bala de 12, mensagem subliminar. O coração da tiazinha está prestes a infartar. Valeu a pena sangrar, fazer sua mãe chorar. Juventude de atitude, 10 pra quem não é engatilhado. Nada cola, pelo fute cola, te apontando uma pistola, não colabora. Click, clack, clack, é vítima morta, me diga agora quanto vale a blindagem do Clio. Seu rosto segurado pela atitude hostil. Fechado vidro na cara, estimulado ódio. Leva uma com a civil pra pôr com outro óbito. O banho tem culpa da minha dor, foda-se, vai chorar. O psicótico joga ácido no globo ocular. Nada comparado ao pretinho no frio. Ao cadáver mutilado, boiando no rio. O boy não se comove com a criança cuspindo sangue. É G5 no importado e distância do desmanche. Felizmente você errou, se entregou de coração. Formando, jogando chapéu, sua mãe chora solidão. Que se foda a revolta, o sofrimento mútuo. Que se foda da carroça e o tizinho do entulho. A intenção da ascensão, da evolução da minha raça. Curso periférico sem teorema de Pitágoras. Dividindo ideologia, multiplicando informação. Somando raciocínio, subtraindo caixão. Jesus chora sangue, mas não vai adiantar. Ódio, raiva, excessiva, mágoa, rancor. A paz foi assassinada, sofrimento constante. Sequelas das lágrimas de sangue. Jesus chora sangue, mas não vai adiantar. Ódio, raiva, excessiva, mágoa, rancor. A paz foi assassinada, sofrimento constante. Sequelas das lágrimas de sangue.